Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou a Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a segunda aula do módulo Arte e Comunicação. Nesta aula, teremos um laboratório de práticas para criar peças gráficas para serem usadas nas redes sociais, com a Karina Terra, que é designer da equipe de comunicação da Silo Arte Latitude Rural. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a aula da nossa convidada, acessando imagens das quais ela faz referência. Neste caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Então, aproveite. Bola para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Karina. Eu sou designer gráfica e ilustradora. Eu trabalho com a Silo desde 2019, criando identidades visuais para as campanhas que realizamos ao longo de cada ano e criando também as peças gráficas dessas campanhas, de cada edição, de cada evento, para a divulgação nas redes sociais. Então, essa aula vai ser sobre a presença nas redes e a criação de peças gráficas. O que precisamos entender antes de começar é qual a importância de estarmos presentes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Bom, a importância é aumentar o alcance de divulgação dos nossos produtos. Quando estamos só no nosso bairro, a gente alcança uma quantidade limitada de pessoas. Quando a gente está na internet, a gente pode ir muito além. Então, isso amplia o nosso público. Outra questão são as trocas. Essa conversa no mundo virtual que a gente pode ter com o consumidor até depois do momento da compra, estreitando a relação com os consumidores. Então, às vezes, você pode postar uma foto de um produto que algum consumidor já experimentou e ele pode comentar, nossa, adorei, vou querer de novo. Então, isso estreita a sua relação com eles. E por que as peças gráficas são necessárias? Se a gente já tem um recurso muito bom que é a fotografia com celular, que a gente usa para fotografar nossos produtos, que são lindos. Então, só as fotos já ficam maravilhosas na nossa página, quando a gente posta. Então, para que servem essas peças gráficas? Bom, as peças gráficas servem para divulgar novidades, manter o cliente atualizado de eventos, promoções, comunicados, dicas. Elas servem também para dar identidade ao nosso negócio, que é ali que a gente vai aplicar elementos gráficos e se destacar dos demais. Muito provavelmente, nossos clientes, nossos consumidores, os consumidores dos nossos produtos, já seguem diversos produtores e agricultores. E como que a gente vai se destacar ali no meio, entre um e outro? Com as peças gráficas. Outra coisa também é agregar valor ao nosso produto, passando mensagens de forma clara e objetiva. Às vezes, se a gente coloca uma chamada no card do post, que é aquela imagem que a gente usa, vai chamar muito mais atenção do que se toda a mensagem que a gente quer passar estiver somente no texto do post, que fica menorzinho ali na tela, mais escondidinho. Então, essa é a função da peça gráfica. Bom, eu falei muito aqui sobre identidade, então vamos ver o que é isso. A identidade visual são elementos que representam a sua marca, o seu negócio ou a sua campanha. O uso repetido desses elementos vai fazer com que a sua identidade seja reconhecida ao longo de sua trajetória. Quais são esses elementos? Logo, tipografia, que são as fontes escolhidas para o texto, cores, fotos ou ilustrações e outros elementos gráficos. Então, quando a gente começa a postar nas redes, o primeiro post é sempre uma novidade. A partir do momento que você vai postando uma, duas, três semanas, as pessoas vão começando a reconhecer a identidade da sua página naquela rede. Eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses elementos que eu citei que compõem uma identidade visual. No material complementar em PDF, vocês podem ver três exemplos de campanhas que nós fizemos na Silo. A primeira é uma campanha de um laboratório com o tema Ciência na Roça, onde temos exemplos de postcards para Instagram, Facebook e Twitter. Tem também um cartaz, que foi impresso no tamanho A4, e uma imagem em formato redondo, que serviu para o perfil de grupo de WhatsApp e capa de destaques no Instagram. O interessante desses exemplos de campanhas é que vocês percebam que numa identidade tudo é relacionado pelas cores, formas, e nos ajudam a entender que cada peça faz parte do mesmo assunto. Passando pelos três exemplos, vocês conseguem perceber também que uma identidade visual pode ser totalmente diferente da outra. Nesse terceiro exemplo de campanha, diferente das outras, como fundo foram utilizadas fotos de plantinhas recolhidas na região da Serrinha da Lambari sobre recortes de cartolina colorida. Esse é um bom exemplo de campanha onde utilizamos foto como o maior elemento da identidade visual. Claro, respeitando uma paleta de cores. O uso da foto foi essencial para definir a identidade dessa campanha. Antes de analisarmos cada elemento de uma identidade visual separadamente, vamos analisar uma peça gráfica pronta. No material complementar, vocês podem ver a análise de um card do Caipira Tech Lab. Nele temos as cores escolhidas para o card, que estão dentro da paleta de cores da identidade visual do Caipira Tech Lab, e as áreas reservadas para cada coisa. Uma área para o texto principal, outra para telefones de contato, outra para informações secundárias, uma área reservada para logos, outra para a ilustração principal, uma margem de respiro entre a borda do card e o texto, e os elementos em si, o texto principal, informações extras e o ícone decorativo para destacar que os produtos oferecidos no card são provenientes de agricultura familiar. Ao analisarmos essa peça, entendemos que cada área foi previamente reservada para cada tipo de informação. Então, no próximo tópico, vamos visualizar melhor essa divisão das áreas para a gente montar o que chamamos de uma composição ou um layout. Veja na página 9 do PDF. Uma imagem cinza, com um fundo mais claro, uma área reservada para texto e uma área mais escura, onde reservamos a imagem e um ícone. Esse planejamento de decidir e definir aonde cada mensagem vai entrar nos ajuda muito, ainda mais se quisermos fazer uma sequência de cards com a mesma composição, como fazemos com o Caipira Tech Lab, que temos uma série de cards apresentando produtores da região. Todos eles possuem o mesmo layout, a mesma composição. O mesmo local onde colocamos o título, os produtos que vendem, telefone para contato, informações adicionais e a ilustração de um dos produtos. Na página 10, vejam que existem muitas possibilidades de criarmos composições, planejando a posição do texto, da imagem, do logo e das informações adicionais. Já na página 11, vejam outros exemplos básicos de composições para diferentes formatos, como capa de vídeo de YouTube, stories e cards. No material, citei alguns exemplos dos principais formatos de peças que utilizamos na internet. Mas ao abrir o Canva, vocês vão ver que a primeira coisa que vocês vão decidir é o formato da peça que vocês querem criar. E ele te dá diversas possibilidades. E vocês vão ver que antes de começar a criar o layout, a primeira decisão é o formato dessa peça. E aí, para cada formato, a gente monta um layout diferente. Agora, a próxima etapa é analisarmos os elementos de uma identidade visual separadamente. Começamos com o logo. O logo ou logotipo é a representação de uma empresa, organização ou evento feita apenas pelo seu nome, estilizado em determinada tipografia. Temos também o símbolo, que é uma combinação de elementos gráficos formando um ícone, que representa a organização ou marca. O ideal para o símbolo é que sua forma seja simples, sintetizada. Quanto maior a simplicidade em sua forma, em menor a quantidade de detalhes, mais facilmente ele poderá ser aplicado e replicado em produtos diversos. Outro elemento que vamos utilizar numa identidade é a tipografia, que é uma ferramenta muito boa para hierarquizar informações, ou seja, destacar as informações principais de uma mensagem. Ao escolher uma fonte, deve-se prestar atenção na sua espessura, no seu peso, na sua altura e largura. Na página 14, vemos alguns exemplos de diferentes espessuras de fontes, desde a mais fina até a mais grossa. Quando você abre o Canvas, você pode escolher a fonte que vai utilizar. Para deixar o seu card mais dinâmico e interessante, o ideal é que você utilize duas fontes com um contraste entre uma e outra. É importante que vocês tenham em mente que uma fonte mais grossa vai chamar mais atenção do que uma mais fina, se for aplicada ao mesmo tamanho. Então, selecione qual mensagem você vai aplicar, qual parte do texto você vai colocar em cada fonte. Para aqueles que criam suas peças em aplicativos no computador, baixando suas próprias fontes, temos a opção de baixarmos uma família tipográfica inteira, ou seja, uma variedade de fontes da mesma família, mas com espessuras diferentes. Isso garante a harmonia entre as fontes utilizadas numa peça gráfica. Uma dica para aqueles que baixam suas próprias fontes é sempre conferir se a fonte escolhida possui as acentuações que usamos na língua portuguesa. Acento grave, agudo, circunflexo. Assim como as pessoas, cada fonte possui uma personalidade e elas podem despertar sensações diferentes. Na página 16, vemos exemplos dessas sensações. O ideal ao escolher uma fonte é evitar aquelas que possuem um exagero extremo nos detalhes, que acabam atrapalhando a nossa leitura. Em seguida, temos como elementos de uma identidade visual as cores. As cores podem variar em suas propriedades, como na matiz, que é o que diferencia o amarelo do azul, do vermelho e assim por diante. Outra propriedade é o seu brilho, que varia do tom mais claro até o mais escuro. E a saturação, que varia do tom mais acinzentado para o mais saturado, mais intenso. Uma paleta de cores é a seleção das cores em tons específicos que você vai utilizar na sua identidade visual ou na identidade visual de uma campanha. Quanto mais cores tiver a sua paleta, maior a possibilidade de combinações nas peças gráficas, mas isso pode acabar dificultando no reconhecimento da sua identidade. Por isso, trabalhar com um número limitado de cores nas peças é essencial. Nas páginas 19 e 20, vocês podem ver alguns exemplos de paletas diferentes utilizadas em campanhas da Cibo. É legal sempre testar o contraste entre a cor do texto e do fundo, para garantir a leitura sem muito esforço. Uma boa dica é lembrar, quando o fundo for escuro, utilizamos uma fonte ou o texto na cor clara. E quando o fundo do card tiver uma cor clara, utilizamos o texto numa cor mais escura. Assim, nunca vamos errar. No próximo tópico, temos as fotos e ilustrações. Há muitos bancos de imagens com fotos e ilustrações gratuitas na internet e de fácil acesso no próprio aplicativo Canva. Se você quiser uma foto para pôr de fundo na sua peça gráfica, procure uma que tenha uma boa área vazia ou neutra para colocar o seu texto. Evite sempre colocar o texto por cima da parte mais confusa ou mais cheia de detalhes da imagem, para não dificultar a leitura. E se você quiser uma foto para colocar ao lado do seu texto, apenas de forma decorativa, uma boa dica é buscar imagens sem fundo. Para isso, adicione PNG ao lado da palavra que procura, na barra de pesquisa. Por exemplo, se eu quero buscar uma foto de flores sem fundo, eu busco por flores, dou um espaço, PNG. Teste aí no seu aplicativo. Vocês também podem tirar fotos dos seus próprios produtos e utilizar nas peças gráficas, importando para o aplicativo imagens da galeria do seu celular. Para facilitar, ao tirar uma foto, procure um lugar com uma boa luz e busque isolar o produto que irá fotografar, colocando em um fundo neutro ou em um ambiente que faça parte do contexto. Pode ser um gramado, você pode colocar um objeto ao lado, montando um mini cenário para a foto, ou segurar o próprio produto em suas mãos. No material, temos exemplos de fotos deste tipo. É uma dica muito boa e fica muito bonito. Agora vamos falar dos elementos gráficos numa identidade visual, que podem ser formas orgânicas ou geométricas que usamos como elementos decorativos nas nossas peças. Linhas, circunferências, triângulos, quadrados, retângulos e outros. Vocês podem conferir alguns exemplos desses elementos na página 24. No aplicativo Canva, existe uma opção onde podemos escolher formas gráficas e redimensionar do jeito que acharmos melhor, encaixando na peça, girando, aumentando, diminuindo, adicionando cor, deixando a criatividade encontrar uma forma de usar esse elemento ao nosso favor. Quando o fundo da nossa peça gráfica é uma foto muito cheia de detalhes, você pode utilizar, por exemplo, um retângulo ou um círculo como uma área neutra por cima da foto, onde você vai posicionar o seu texto. Na página 25, temos um exemplo de erros comuns, como o posicionamento de texto sobre uma foto onde não conseguimos ter leitura. E ao lado, temos um exemplo de como fazer, como usar um retângulo para resolver esse problema, criando uma área bem livre e exclusiva para o texto. Ao final do material, na página 26, eu deixei um exercício para facilitar esse primeiro momento de criação, deixando indicações de como começar a preparar uma peça gráfica. Como definir a área para cada coisa, título, texto principal, informações adicionais, imagem e logo. Mas antes, eu aconselho que para os que forem utilizar o Canva pela primeira vez, se familiarizem com o aplicativo interagindo sem compromisso com ele, importando fotos da galeria, importando fotos do próprio aplicativo, digitando textos, redimensionando, aplicando cor, adicionando formas, movendo, redimensionando elas e aplicando também cor a elas. Tudo isso vai ajudar a entender como o aplicativo funciona antes de começar a criação definitiva de uma peça gráfica. Um recurso interessante do Canva que vocês vão descobrir é que, para aqueles que não decidiram ainda qual a paleta de cores vão usar numa peça, quando você importa uma foto, ele te dá a opção de escolher no seu texto usar as cores principais que estiverem aparecendo na foto. E ao aplicar essas cores no restante da peça, você vai criando harmonia entre os elementos. Então, para começar, o exercício é uma criação de peça gráfica para divulgar um produto. Você pode começar escrevendo num papel a mensagem toda que você quer passar. Qual o produto? Qual o seu nome? Qual a informação de contato? Como você vende? Onde você vende? Depois, você vai separar essas informações por categorias e simplificar em frases curtas. Então, defina o que será título, subtítulo, texto principal, informações de contato e informações adicionais. Depois, você deve escolher um dos três tipos de layout que eu deixei no exemplo, na página do exercício, e criar a sua peça se baseando nas dicas de onde posicionar cada coisa. Dependendo da quantidade de informações que queremos passar, nem tudo vai caber dentro da peça gráfica do card. Mas está tudo bem. Algumas informações contendo detalhes mais específicos nós podemos deixar para colocar na parte escrita do post. Se estiver com dificuldades de executar o exercício, veja na página 27 um exemplo de como fazer. E na página seguinte, coloquei alguns perfis de Instagram para vocês encontrarem dicas muito legais de como criar no Canva. E também alguns sites para baixar fontes, montar paleta de cores e bancos de imagens gratuitas. Espero que tenham gostado desse material e que vocês se sintam muito capazes de criar e comunicar através das peças gráficas. Pratiquem bastante, porque com a prática eu tenho certeza que vocês vão começar a se sentir mais confiantes e seguros na hora de criar e vender seus produtos. Muito obrigada a todas e todos! caipiratechlab.silo.org.br